na farra, vivia no salão, esperando o mozão. Troquei os meus amigos por essa relação, que decepção. Mas não valeu de nada, ela virou a farra, deu as costas para quem a fez feliz um dia. E não achando pouco, me apareceu com outro em menos de um mês. Parabéns, quem diria? De você não quero nem fotografia. Some, some, não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone. Some, some, se alimentou do meu amor. Já bloqueei seu telefone. Some, some, se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome. Parei de andar na farra, vivia no salão, esperando o mozão. Troquei os meus amigos por essa relação, que decepção. Mas não valeu de nada, ela virou a farra, deu as costas para quem a fez feliz um dia. E não achando pouco, me apareceu com outro em menos de um mês. Parabéns, quem diria? De você não quero nem fotografia. Some, some, não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone. Some, some, se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome. Some, some, não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone.